na janela. Mantemos a postura, a resistência é singela. Vejo seres humanos jogados ao léu. Veja a desigualdade, o sistema em seu papel. Agonia, sola, madrugada. Polícia e ladrão, ladrão é polícia. Sonhos afundados, destruídos no cachimbo. Tratado como escórias, números rabisco. O céu está nublado, o campo lotado. Crianças correndo pra lá e pra cá, com pipa no alto do meu barraco. Observo sempre o movimento, vai e vem constante em todo momento. De repente vários tiros, choros e gritos. Acabar de matar um mano lá no bar do Tico. Esse é o retrato do gueto. Muitos por aqui se tornaram refém do medo. Mas enquanto a vida, a esperança, é preciso acreditar, esperar a bonança. Eita mundão, todo mundo tá milhão. A corrida é acirrada em busca do cifrão. Em busca do cifrão. Traga no mundo esperança e paz. Esperança transformando em justiça os corações. Nada a perder, nada a dizer. Vamos lutar por esperança, transformando em justiça os corações. Vivendo numa sociedade corrupta, pessoas desistindo de tudo, até da própria vida. Sustentam a ideia de que nasceram pra sofrer. Ou seja, já não tem mais esperança em um novo amanhecer. Tanta atrocidade, desigualdade, objeto e repudia a humanidade. Se encontra um mendigo em cada rua, cada esquina da cidade. A prostituição, mortes, roubos sem solução. Vida aprisionada em um mundo de ilusão. Jesus é a solução, mas deixaram o orgulho, o rancor tomar conta do seu coração. Se viver ou morrer, suportar, se humilhar, se entregar, renunciar sem forças pra continuar. Quando a gente para pra pensar, cada porta é uma escolha, cada escolha em sua vida se refletirá. Traga no mundo esperança e paz. Esperança transformando em justiça os corações. Nada a perder, nada a dizer. Vamos lutar por esperança, transformando em justiça os corações.